Já sabe que eu te quero, tudo bem. Já sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem. Mas você não me olha, tudo bem. Mas você não me liga, tudo bem. Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem. Juro que só queria um beijo. Você não dá uma chance.